habita em... Cidade da tribo de Judá. E aparece em que livro? Claro, Josué. Admata. A-D-M-A-T-A. Admata. Um dos sete primeiros príncipes da corte de Assuero. Em que livro está? Exato, no livro de Esther. Ared. A-R-E-D. Ared. Quem foi mesmo? Exato, neto de Benjamim. Filho de Bela. Está no Gênesis de Moisés, capítulo 46. A-D-O. Iago, quem foi na Bíblia? É, meus amigos, houve nada menos de quatro Ados. Ado, um levita, aparece no livro de Paralipômenos. Ado, nome do pai de Ainadab, intendente constituído por Salomão em Manaim. Terceiro livro dos reis. Ado, um profeta que escreveu as vidas de Roboão, Jeroboão e Abias. E ainda o avô do profeta Zacarias. É, está no livro de Zacarias, logo no capítulo 1. E Adom, A-D-O-M, Adom. Perfeitamente, uma cidade situada à margem do Jordão, na tribo de Rubem. Onde o rio se abriu para dar passagem a Josué e aos seus companheiros. Uma passagem assim muito parecida com a do Mar Vermelho, em menores proporções. Está no livro de Josué, capítulo 3. E Adomim? A-D-O-M-I-M. Adomim. Aldeia e desfiladeiro na tribo de Benjamim. Caminho mais curto entre Jerusalém e Jericó, onde os ladrões cometiam crimes incríveis. A parábola do bom samaritano de Jesus foi inspirada exatamente nesta paragem. O viajante atacado que escapou coberto de feridas. Está no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 10. Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Adonai. Vocês já ouviram muito falar em Adonai. Muita gente nem diz, ó Deus, Alá. Não, diz Adonai. Por quê? Perfeitamente. Porque Adonai quer dizer exatamente Senhor. E Adonias? Adonias foi o quarto filho do rei Davi com uma das suas mulheres chamada Hagit. Segundo livro de reis. Betsabá, mãe de Salomão. Sabendo que Adonias trabalhava ocultamente para se fazer aclamar rei, informou tudo a Davi e logo mandou dizer o mesmo a Salomão. Adonias, ciente do castigo que o esperava, refugiou-se ao pé do altar e ali ninguém podia tocar nele. Mandou dizer ao rei Salomão que dali não sairia até estar certo do seu perdão. Depois da morte de Davi, quis casar-se com Abisag, a sunamita, última mulher do seu pai. Salomão, entretanto, que sempre desconfiou de Adonias, valeu-se desta oportunidade para mandar liquidá-lo. E liquidou. Essa história? Exatamente. Primeiro livro dos reis.